714 cópia. Prossiga com a nossa sessão. 190 autorizado, Aracaju, Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, Puc Aracaju, 19851 36, transponder. 90, Golf 677, Puc Aracaju, 19851 36, gol 9714. Chame pronto. Eu vou chamar pronto. 805 Salvador. Na conta prazer. Eu sempre solicitou que subisse restrito ao 330. Ok, 330, restrito, 80. Chame o mesmo agora em 12685 ao TRN 2545. 2685, 2545, boa noite. Salvador, Guardião 012, em Itaporta. Torre agora, 186, Guardião. Torre, 186, 02. Boa. Tá autorizado até o ponto de espera, chame pronto, 1014 ajuste, gol no 606. Tarde, dia, Pátio, Juliette. E no ponto de espera vai chamar o gol no 606. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, a aproximar? Firmo. Informe solo controlado, 180089, Guardião 02. Formado solo controlado, Guardião 02. Só ele, mais de lá de cima, até 10 milhas a. Oeste do campo, três na base pela direita, 18. Afirmativo, Lima Gillette Lima, informe girando final no zero. No 7, corrijo. Autoriza a base direita, 17. Afirmativo, tá autorizado, informe girando base. Girando base, vai chamar na 17, Lima Gillette. Autorizado, alinha e decolar pista 10, 180, 089, 9606. Autorizado, alinha e decolar agora 9606. solo controlado para o poste Guardião 02. Guardião, boa noite. Boa noite. Iniciando a rolagem agora 606. Sente. Covid-19. 180-08, está autorizado o pouso Lima, Juliette Lima. E voa 17. Número 06, decolada 07, 198, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Guanamê 06. Na verdade, bom dia. Na saída Pouca Trans-Aracaju, passa 1900. Bom dia, número 06, confere, suba 350 na Pouca, vigilância. 350 vigilância, agora 606. Dia, funcionamento, portão 3. Autorizado, Jam Tax, 1896. Afirmativo, informe livrando a pista. Uma água. Bom, no 606, Salvador. O centro solicitou que voasse na proa de Jama, após Jama, Maceió. Jama, Jama, Maceió, grato, agora no 606. 306, chame Recife agora, 1285, ou TR2545, bom voo. 2085, graças, agora mesmo, 06. 1896 da Gol, temos 175 a bordo. Alteramos Fortaleza, com 3 horas e 15. 1014, chame no ponto de espera pronto. Vai chamar pronto, ponto de espera, 1896. Aerotanque subiu ao 9714, está com 137, 12 e 18 e alterna Recife. Afirmativa número 2 no ponto de espera, 1014 ajuste, aguarde no ponto de espera 1714. Ok, prossegui como número 2, ponto de espera do 90, igual ao 9714. Boa noite, 96, próximo ponto espera 190, pronto. Autorizada a linha de decolar 170-612. A linha decola 190 deslocada, gol, noite, 96. No 4 também mantém. Nério mantém 1-0, igual 7, 1-4. Noite 96 aos 16, 1935, bom voo. 198, corrijo. 198, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1896, decolou na Puca. Puca, 390, vigilância. Vigilância para 390, gol 1896. Fundo 714 está livre, 170, meia dúzia. Está livre a decolagem, do gol na 714. Sete no quatro, 19-8, tem um bom voo, decolou 19. Controle, gol 1-7-1-4. Gol 1-7-1-4, subou 1-9-0, na Puca, vigilante. 9-0, na Puca, gol 1-7-1-4. No 896, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2085, alterne 2545, bom dia. 1714, chame Recife, 128, confirmando, 12685, alterne 12545. 12685, 2541.